Carta Encíclica Spe Salvi, do Sumo Pontífice Bento XVI, aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, às pessoas consagradas e a todos os fiéis leigos, sobre a esperança cristã. Spe Salvi, Facti Sumus. É na esperança que somos salvos, diz São Paulo aos Romanos e a nós também. A redenção, a salvação segundo a fé cristã, não é um simples dado de fato. A redenção é nos oferecida no sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna graças à qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros dessa meta, se essa meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. E imediatamente se levanta a questão: mas de que gênero é uma tal esperança para poder justificar a afirmação segundo a qual, a partir dela, e simplesmente porque ela existe, nós fomos redimidos? E de que tipo de certeza se trata?